Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 69. Um lobisomem brasileiro em Atlanta. Participação especial de Carlos Eduardo Nipsch. Estamos de volta com mais um episódio do seu famigerado podcast. Giliar Lopes por aqui, recebendo hoje Fernando Seco, como já é de praxe, o Rafa. Ainda não é hoje que ele vai voltar com a gente, mas estamos sabendo aí que já vai ser muito em breve, que a gente vai poder contar com a voz doce e cândida do Rafael Kunen de volta aqui no nosso podcast. Mas, para compensar, a gente trouxe hoje um convidado que, na verdade, está prometendo já de longa data, né, que ia participar, mas a dificuldade de encontrar um espaço na agenda dele tornou muito, né, muito complicado. Já acho que 3 podcasts atrás ele ia participar, mas aí tinha uma viagem de negócios para fazer. Um cara muito, muito requisitado, mas que hoje a gente conseguiu finalmente trazer aqui. É o Carlos Eduardo Nipsch. Espero que eu tenha falado seu nome certo, Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Bem melhor que a média. Pois é. Pra quem, né, o Seco que deve estar se perguntando quem é esse cara, Seco, é o Chuin. Pois é. Mas eu lembrava que se pronunciava Nipple Shield no começo. Existem várias pronúncias bem diferentes pra ele. Então, Chuin, que é o apelido carinhoso que o Carlos ganhou, foi na faculdade, né, Carlos? Não, foi bem antes, até foi no primário. No primário. Foi mais alguém que não conseguia pronunciar o sobrenome, saiu isso daí e pegou. Saiu Chuin. E você é saiu tipo... isso daí. Você é tipo o Rafa, que depois que mudou do Brasil, não quer mais ser chamado por esse apelido. Que o Rafa, o apelido dele lá era Spider, mas aí quando ele saiu da Hoplon, ele virou pra gente e falou: eu não gosto mais desse apelido, por favor, não me chame mais. Você assim também, ou a gente pode te chamar de Chuin, que você tá tranquilo? Não, pode chamar. Então tá, ó, o Carlos já tá aqui com a gente. A gente recebeu muito feedback legal dos episódios onde a gente trazia os convidados aqui e conversava sobre a experiência deles na indústria internacional. A gente vai falar já o que diabos o Carlos faz da vida, né, e a experiência dele toda. E então acho que esse seria um tema bem interessante pra gente trazer aqui, deixar o Carlos falar bastante sobre as diferenças entre o Brasil e onde ele está trabalhando agora, qual é, né, quais são esses desafios exatamente que ele encontrou nesse caminho e tudo mais. Até para o Seco, para mim, também vai ser bem legal, porque a gente tem muita curiosidade sobre essas coisas que acontecem. A gente não nem sempre consegue manter esse contato mais próximo com os amigos do Brasil que acabaram, né, indo cada um para um canto do mundo. Então, pra gente também é muito legal, e acho que pra vocês também, pelo feedback que a gente recebe, sempre esses são os episódios que fazem mais sucesso. Então a gente vai fazer isso hoje. Obrigado aí, Carlos, pela presença. Mas pra começar, a gente fala sobre os últimos jogos aí que a gente tem jogado. Vou deixar o Carlos começar, dizer pra gente aí o que você tem jogado ultimamente, o que você acha que é legal de comentar. Então, ultimamente, bom, o meu jogo é sempre, como até o Seco sabe, tem sido League of Legends, que praticamente jogo todo dia, assim. Todo dia? Todo dia mesmo. Então, o meu jogo de sempre é League of Legends. Entendi. Foi uma coisa meio surpresa, assim, quando eu comecei a jogar e peguei o beat, vamos dizer assim. Você jogava Dota antes ou não? Não, é que tá, eu nunca joguei Dota, não. Fui, acho que, 2 vezes em LAN House no Brasil. Joguei lá, joguei não, apanhei, né? Fiz o meu time perder. Entendi. Mas daí eu comecei a jogar aqui, porque o pessoal da empresa onde eu trabalho. Deixar a surpresa pra daqui a pouco. Exatamente. Jogava, daí eu comecei a jogar lá, aprendi, agora iniciei. Daí tem um grupo agora que praticamente joga todo dia, quase toda noite também. Ah, entendi. Tipo no horário do almoço, assim, que vocês se juntam? Isso, horário do almoço. Até conseguimos já jogar umas 2 ou 3 vezes com o Seco. Legal. aqui na EA tem uma galera muito firme de LoL na hora do almoço, assim, que você passa pelos corredores, já. Entendeu? Já dá pra. Pelas cores, né? Pelo jeitão da tela do cara, a gente sabe de longe o que eles estão jogando. Isso assim, é bem engraçado. É, geralmente é LoL e FIFA, é as duas coisas que todo mundo tá jogando nos intervalos. E, Seco, você continua jogando também? Como é que é? Eu jogo no almoço e de vez em quando. Tipo, tá. Eu tento não jogar muito, porque a comunidade é grande, às vezes, tipo, tem algumas frustrações assim, de você não ter time, então tem que jogar na medida certa pra se divertir e não ficar. Não estressar frustrado. Demais, né? Pois a gente nem conhece. A gente nem conhece ninguém que estressa demais com esse tipo de jogo, não. Tem tanto jogo também que, pô, se o cara esquece de jogar um, o cara se ferra, né? Deixa eu só fazer uma anedota pra você, que você comentou nos podcasts atrás que. O pessoal da BioWare Montreal tava tendo uns desafios de LoL contra o pessoal da BioWare Edmonton. Aí, exatamente. Na semana que eu viajei para o Brasil, para a BGS, na verdade eu recebi um outro desenvolvedor brasileiro, que é amigo nosso, que trabalha na BioWare Edmonton, que é o Sila Costa. E o Sila veio aqui, né, em Vancouver, aí a gente almoçou. E aí eu comentei com ele, ele falou que joga LoL também. Aí eu comentei com ele, mas ele falou que é muito ruimzinho. Aí eu comentei, não, o Seco joga com o pessoal de Montreal, inclusive ele joga contra o pessoal de Edmonton. Aí o Sila falou, o pessoal de Edmonton não acha que o pessoal de Montreal é muito bom no jogo, não. Então, deixo só essa inside information pra você aí. Pô, não, eu não... Na verdade, eu não jogo, entre aspas, no time oficial, né, do pessoal, porque eu não sou level 30, eu não tenho um monte de coisa. Eu sou noob ainda, né? Entendi. Apesar de eu achar que eu jogo bem, mas enfim. Claro, a gente sempre se você não. É que assim, ó. Depois que o ser humano inventou ter level em qualquer coisa multiplayer, se você não é no level máximo, então ninguém te considera jogar bem, né? Entendi. Então se você for jogar Battlefield 4 no level 1, todo mundo noob, aí tu mata todo mundo, ele assim, ó, cheater. Porque, obviamente, você não. Tipo, você não pode ser bom naturalmente, né? Uhum. Só um insight. Acho que pelo menos o League of Legends tentou resolver de uma maneira um pouco menos ruim, vamos dizer assim. Ingrata. Que pelo menos o tipo não tem. Não é, é bem diferente a forma como eles tratam um Level e outros MMOs. Sei lá, é difícil comparar MOBA com outros MMOs, mas não sei, igual, né? Que, se realmente você não dá o level 80, você tenta jogar coisa de nível 80, não tem como. Mas o level cap do LoL é o 30, e chega no 30 e. Tipo, eu quando cheguei no level 30 não sabia jogar direito ainda. Certo. Você aprende muito mais depois, assim. Então. Ou seja, eu acho entre que, tipo, os chegar 30, no 30 ainda é um. É o tempo que você está aprendendo a jogar. Entre os levels 30 ainda tem muita diferença de forma que o cara que joga melhor transparece, assim. Ah, sim. E daí. Eles. Eu não vou dizer que não é, tipo, pay for win, né? Uh-huh. Não vou dizer que não é isso. Você consegue pagar e ter algumas poucas vantagens. Mas a vantagem ainda é. É mínimo, assim, não é nada que você não consiga mesmo sem pagar. Entendi, a impressão que eu tenho de fora, porque eu não jogo, é que o LoL é o jogo que encontrou o melhor balanço entre as vantagens de quem paga e ainda ser justo pra quem não paga conseguir ter um desempenho à altura, entendeu? É o que eu ouço, pelo menos, que eu vejo. Ah, eu acho que a grande vantagem são as runes, né? Se você puder comprar todas as runes mais caras possíveis, aí, tipo, você consegue, tipo, ter um começo de jogo muito melhor que os outros. Mas com o tempo todo mundo conseguiria ter isso, sabe? Então. Mas é raro, assim, ver alguém que tenha um. Talvez quando o pessoal quer ser pro, né? E todo mundo investe um maior dinheiro. Mas acho que no overall não. Eu não senti isso. Não duvido nada que já existam sponsors, né? Gente, empresas que bancam um profissional, um jogador, e compram itens pra ele se ele tiver precisando. Ah, certeza, certeza. Ah, não, mas com certeza, os jogadores profissionais, com certeza. É só você ver, não sei se você já viram algum dos campeonatos profissionais deles. É, assisti de passagem já, pra ver do que se tratava, assim, realmente é um negócio profissional, cara. É impressionante mesmo. Não só isso, a quantidade de dinheiro envolvido, assim, os prêmios que eles ganham são milhões de dólares, os últimos foram, então com certeza tem dinheiro pra esse tipo de coisa pra eles. LoL é big business, né? A Riot Games tá fazendo um trabalho fantástico mesmo. Tudo que eu ouço é só positivo e levando muito a sério, né? Transformando e-games, né, ou cyber games, em cyber esporte, em uma coisa muito séria. Assim, eles, né, realmente fazem com que seja respeitado. É, você vê na Brasil Game Show mesmo, que é Brasil, né? Mas o stand deles era gigantesco, novamente, como era já do ano passado. E eles tinham narradores e comentaristas profissionais narrando as partidas todos os dias da BGS. Né? E teve torneios organizados com clãs brasileiros que viajaram para a BGS só para jogar lá. E com premiação. Não sei dizer para você qual era o valor em dinheiro, mas era suficiente para atrair, entendeu? Grupos organizados que investiram, entendeu? Nisso, e foram jogar na BGS, e uma super produção, e dá pra ver, cara, é outro nível em termos de levar a sério o cyber esporte. Isso é muito legal. Vocês viram essa semana, só pra jogar mais farinha aí, a Blizzard já anunciou o Heroes of the Storm, né, que é o MOBA deles, com todos os... O mais legal, assim, é tipo... Tem um personagem no League of Legends que é a Annie. É uma menininha que joga fogo e tem um urso. Ela fica, entre aspas, o poder dela faz um urso ficar gigante. É bem engraçado. De pelúcia. Isso. Aí é quando ela tá andando com ela, é muito bizarrinho. Ela fica assim, come out, whenever you are. Ela fica andando com isso, né? Cara, começa o trailer do Heroes of the Storm da Blizzard. Tipo, tá tudo escuro, assim, uma tempestade de neve, assim. Não, de areia, assim, de repente vem um mariner, assim, do StarCraft. Come out, whenever you are. E aí vem o diabo, parece o diabo, assim, cara. E, cara, é muito foda. Eles fazem um ser muito, muito empolgante, cara. Muito legal. Tipo, você vê todos os personagens, não tem como você não achar massa, sabe? Tipo, Kerrigan, aí você vê... Só faltou o Rainer, né? Lá, né? Mas, assim, tipo... Rainer here. Muito legal, cara. Pois é, pô, é bacana. Aí eu tô curioso pra ver, porque é mais um... Tipo, a Blizzard sempre fez conteúdo bem balanceado, né, velho? É interessante ver o que eles vão fazer. Tem alguém surpreso que ela quer um pedaço desse bolo que a Riot Games multiplicou aí ou não? Não. Nem um pouco. Não, ainda mais que Dota vs Warcraft, né? Exato. Eles devem estar nessa posição de que a gente... Eles só existem por causa, entre aspas, da gente, porque o Dota foi um mod. Ideia não é nada. Engine é tudo. Então não me surpreende mesmo. Mas, ô Carlos, mais alguma coisa que você tenha jogando aí? Você, até onde eu lembro, é bem jogador de PC, né? Já mudou seu hábito? Você tem um console ou não? Não, então. O único console que eu tenho no momento ainda é meu Wii, que eu comprei há anos atrás. Um Wii. E na verdade, o único momento em que eu tenho jogado meu Wii é quando meu filho de 4 anos quer porque quer jogar Lego Star Wars. E daí é basicamente eu e minha esposa discutindo pra quem que vai sentar com ele pra jogar com ele Lego Star Wars. E não que eu não goste, eu até gosto de jogar com ele, assim. O problema é que ele gosta de sempre voltar pra mesma fase, sempre fazer as mesmas coisas, e tipo, ele sai correndo na frente, sabe? O Chuin briga com ele. Ei, eu corro na frente. Eu que tenho que fazer isso. Ah, problemas do século XXI. É muito engraçado ouvir isso, cara, porque comparando com a nossa infância, por exemplo, imagina se, cara, nossa, nunca que eu ia achar que eu vou ter um filho e o meu filho vai querer jogar videogame e eu não vou querer jogar com ele. Entendeu? Nossa, cara. Então, PC... Fala. E Lego Star Wars na minha lista de jogos que eu tô jogando também. Entendi. Jogando, aspas. É, exatamente, jogando, acompanhando, né? Acompanhando. Comparecendo lá nas sessões diárias obrigatórias, né? Que mas mais? Não vem um amiguinho dele aqui pra jogar também, porque daí os dois são extremamente viciados nesse jogo. Entendi. E daí, basicamente o que eu faço é apartar as brigas, né? E aí estamos os dois lá discutindo: não, eu quero ir pra cá, não, eu quero ir pra lá. Daí vem o Chuin no meio: não, vocês não querem ir pra lugar nenhum, ele faz movimento com a mão assim. Esse não é o caminho que vocês querem. Esse não é o caminho que vocês querem. Ah, se esse truque funcionasse com crianças. Mas algum outro jogo de PC então que você tá interessado no momento, ou é só LOL? Ultimamente, nessa última semana, eu também fiquei ligado na Humble Store. Não sei se vocês viram isso. Que a Humble Bundle agora lançou, além do Humble Bundle normal, tinha o Humble Weekly, né? O Humble Bundle Weekly. Eles lançaram a Humble Store, então é basicamente... Acho que a maior parte é desenvolvedor independente ou empresas menores que estão lançando jogos com eles. E eles agora lançaram a loja oficial e estavam com um monte de jogos em promoção e coisa assim. Tudo jogo também. Entendi. Mas tudo no mesmo esquema do Humble Bundle, onde você paga o que quiser? Não, é que tá. Esses agora são preços fixos mesmo. Pois é, porque mas geralmente os Humble Bundles em si eram relançamentos de jogos, é por isso que também fazia muito sentido, né? Que uhum. A maioria dos jogos, pelo menos, eram relançados. Você já vendeu bastante do seu jogo no Steam, etc. E aí você coloca lá no Humble Bundle para as pessoas pagarem o que quiserem e tem todos aqueles perks do Humble Bundle. Você doa também para caridade e se você paga acima da média, destrava outro conteúdo. É bem interessante o esquema, eu sempre achei. Mas então você está me dizendo que agora a Humble Store é uma loja, propriamente dita, então. É uma loja mesmo. Eles também têm o esquema, eles também doam 10% da receita deles para caridade. Uhum. É, só que são preços fixos, não são preços certo. Que vocês escolhem. Certo. E por enquanto eu não tô vendo nenhum lançamento, assim. Tudo também é. Vários jogos são os mesmos que já foram lançados antes em Humble Bundle. Entendi. Tem alguns que eles não tinham antes, mas também estão colocando aqui, sei lá, tipo Planetary Inflation. Uhum. É, e outros são jogos que, tipo, não eram do Humble Bundle, mas eu já sabia que estavam sendo vendidos através deles. Tanto que, tipo, por exemplo, o Gunpoint foi o que eu comprei através da Humble Store, antes mesmo da Humble Store ser lançado. Uhum. E tá vendo agora aqui. Mas estavam com uns preços melhores, assim. Cada dia tá tendo uma promoção de um. Naturalmente, a partir do momento em que eles tiverem um tamanho tal, que vale a pena você colocar o seu lançamento lá, e vai acontecer. É, eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo caminho da GOG, né, da Video Games. Entendi. E, então quer dizer que você também experimenta muitos jogos indie e tal? É uma coisa que você costuma fazer? Ou não? Pois então, se eu for falar real, assim, eu acho que ultimamente eu tô mais um colecionador de jogos que um jogador de jogos. Puta merda. É, próxima coisa que você vai dizer é que você tem dois filhos. Bom, isso eu devia ter dito antes, então. Pois é, não tem tempo mais pra jogar, isso? Dois filhos, família, trabalho, tudo consome bastante tempo. É. Essas Logo coisas que a gente faz quando não está jogando videogame. É. Ah, mas então, quando eu comprei agora os jogos da Humble Store, teve um, pelo menos, que eu consegui dar uma jogadinha, que foi o Retro City Rampage. Ah, ok, então fala pra gente. Que, cara, eu fiquei bem impressionado. Basicamente ele é um aglomerado de referências a diversos outros jogos de anos 80 e 90. Uhum. Um jogo tipo estilo, sei lá, 8 bits assim, uhum. Nintendo. Super comédia, assim. Você basicamente é um bad guy, né? Uhum. Carinha pra ruim ali que trabalha pra um grande chefão de crime. E, tipo, sai fazendo merda pela cidade, assim, sabe? É, se você começa a jogar o jogo, você vê, não, isso aqui é totalmente inspirado em GTA. Mas daí você começa a ter referência, sei lá, De Volta ao Futuro. Exterminador do Futuro 2. Doctor Who. Aham. Uh-huh. Sabe, tem um monte de referências engraçadas. E às vezes ele é tão rápido, assim, fast-paced, que eu não consigo nem pegar todas as referências que estão passando na tela, sabe? Certo. Eu tenho um colega que tem uma camiseta legal. Do Retro City Rampage. Aí ele contou bastante dessas referências pra mim no almoço outro dia. Legal. Maneiro. Eu também dei uma jogadinha na última semana. É, bom pra você. Seco, você tem jogado alguma coisa diferente aí? Como é que é? Tenho jogado jogos de PS Vita, só pra entrar no embalo do Chuinho. Tô jogando Hotline Miami. Olha só. Que é desse mesmo estilo, sabe? Cara, é muito maluco o jogo, cara. Tipo, sabe o filme Driver? Aham. Uhum. É, tipo, a inspiração é aquele filme. Então você joga com um cara que, tipo, ele entra nos lugares, tipo, dando porrada, matando, explodindo, sabe? Aí, tipo, é muito absurdo o jogo, mas é muito divertido, cara. A música é muito sem noção. É difícil descrever, assim, o jogo, mas é bem massa. Aí eu andei jogando isso, mas ele é muito fast-paced, daí, tipo, você tem que jogar... Tem meio que puzzlezinho, você pode tentar stealth, entre aspas stealth, né, que tipo, entra empurrando a porta, você nocauteia quem tá perto da porta, e já corre, já dá uma facada em quem tá vindo. é isso aí, bom, no almoço jogando no League of Legends, como o Swin já fez a observação, comecei a jogar XCOM. Tava jogando XCOM, mas aí aconteceu um problema ontem, cara. Ontem chegou um problema aqui em casa. Aí tipo, começar a jogar Kinov Killzone e Orizogun. Um problema chegou na sua casa. Um problema, cara. Pois é, quando o cara já tem uma lista de 7 jogos muito bons que ele quer jogar e tipo, vem outro videogame com mais uma lista, já não dá certo, né? Mas enfim. Vem um outro videogame com o quê? 2 jogos pra jogar, né? Porque não tem nada pra jogar nessa merda. Pois é, cara. Não tem nada não. Só 3 jogos muito bons aí. Deixa eu ver mais qual que é o Zone. Estamos falando, obviamente, do PlayStation 4. Que o Seco fez pré-order. Foi lá buscar de madrugada, meia-noite ou não? Não, trouxeram aqui em casa, pô. Trouxeram na sua casa. E a gente fina é outra coisa, né? Mandou o mordomo não. Buscar. Mas é o cara, Jarbas, vá até a EB Games e traga-me o meu PlayStation 4. Melhor coisa possível é o pré-order, cara. Você tá em casa, sossegado. Quando vê, o videogame chega na sua casa. Chegou que horas? Chegou às 2 da tarde. 2 da tarde, então quer dizer, 14 horas depois do que a maioria das pessoas em Montreal já estava jogando PlayStation 4. Ah, não, porque quem trabalha não ia estar jogando de manhã cedo, né? Você nunca ouviu falar de avisar no trabalho que está doente? Nunca ouviu falar disso? Ah, não, isso já, mas assim... Você não teria jogado de qualquer forma, é isso que você está dizendo. Não, eu tinha um pessoal lá da BioWare com um monte de PlayStation em cima das mesas, eu achei engraçado pra caralho. É, cara, na sexta-feira, aqui na EA, hora do almoço... Estúdio vazio, todo mundo correu pras lojas pra comprar e buscar o seu PS4. Impressionante. Eu como vocês. Tipo, esperando desde 4 da manhã na frente do Walmart pra pegar o seu. É mesmo? Uhum. Então aqui também teve, né? Tem uma loja aqui perto de casa que teve Midnight Launch. Eu não passei lá perto na hora, mas eu já vi outros Midnight Launches lá. E fica uma fila. É dentro de um shopping, é logo assim, na entrada do shopping tem um McDonald's e do lado é já a loja de jogos. Tá bem na entrada. Essa fila, ela dá a volta em torno do shopping, assim. E não me surpreende se ela tiver acontecido a mesma coisa anteontem. Ou não, 3 dias atrás, sei lá. Quando saiu o PS4. Mas, Circo, então você tá jogando Killzone. Você comprou o NEC também ou não? Não, ainda não. É porque tem muitos jogos. Se eu começar a comprar, vai acontecer que eu não vou jogar nenhum deles. Né? FIFA 14. Ah, esse eu vou pegar semana que vem, junto com o Need for Speed. Ah, é? Na lojinha da EA. Por que semana que vem? Já tá vendendo, a minha loja aqui já tem. Ah, daqui não chegou ainda. É que a sua loja é especial. E o Dragon Age Inquisition, tá jogando já? Tô, todo dia. Tá, mas então fala pra gente, PS4, qual que é a grande diferença, qual que é o grande impacto, o que você tá sentindo realmente que chegou uma nova geração, ainda não? Pô, eu achei que chegou a geração, sim. Dá pra ver que, tipo... A interface tá mais moderna, né? Tá, a usabilidade tá muito... Cara, é muito difícil a interface da Sony ser mais arcaica, né? Como? Desculpa falar, Não sei, não, mas assim, eles, tipo... A interface, eu achava ela mais bonita, mas eu achava que ela tinha muita informação. Então eles resolveram criar layers de informação, assim, agora. Então é mais fácil de entender o que tá acontecendo. Breakthrough of the century. É, você achou? Não, eu achei que não, cara. Achei só que funciona bem, saca? Ah. Mas enfim. Aí tive mais o quê? Tive uns probleminhas de atualização no começo, Tá todo mundo reclamando. É, tava a parte online, Mas demorou umas 2 horas, depois normalizou. Aí... Mas fala pra gente assim, como é que é a sensação de abrir a caixa? Eu não sei, cheguei geração. Em casa, minha esposa já tinha aberto, já tava jogando. Foi Pois é, eu cheguei em casa assim, falei, vou abrir, tava aberto, sentado. Ai, que controle legal. Ela já tinha zerado o Killzone. Pô, ia ser engraçado. Mas não. Não teria dado tempo, ela passou o tempo todo só atualizando a porra do videogame. Não, cara, deu... 3 minutos, ele fez toda a atualização, foi tudo tranquilo. A única dificuldade foi entrar na PSN pra pegar os jogos de graça, porque como o fluxo estava muito alto, teve uma hora da noite... Todo tipo, mundo baixando, né? Às 7 da noite estava bem complicado, porque não teve como como entrar na Store, sabe? Ah, imagina a quantidade de gente, né? E, mas quais são os jogos gratuitos que os assinantes da PSN Plus tiveram acesso no dia 1? Eu sei que o Resogun definitivamente é de graça, que é um shooting up, assim, arcadezão bem legal. Eu não procurei outros, porque eu entrei na página principal, eu tinha visto o review do Resogun, eu entrei e já comprei eles. Mas eu acho que os outros jogos indie, eles estão com desconto bem alto, na verdade eles não... Não, mas e jogos gratuitos? Não teve nenhum? Teve o Resogun, né? Ah, é gratuito então. Você falou que comprou, então você não comprou. É, não comprei não, foi mal. Aí o outro que comprei foi o Calzone. Aham. Tá curtindo? Cara, teve uma coisa que me deixou meio cabreiro nesse jogo, cara. Que o Zone, tipo, eu li todos os reviews, assim, não dava pra entender qual era do jogo. Tipo, opiniões muito diversas. Aliás, review da nova geração tá uma merda. Não dá pra tirar conclusão nenhuma. Cara, que o Zone, assim, é um jogo que você. É guerra, sempre foi um jogo de guerra. Guerra, guerra, guerra. E esse jogo, cara, parece tipo jogando Crysis. Sei. Cara, eu fiquei chocado, assim, eu, caralho, meu, que isso, cara? Não era o que eu esperava, sabe? Aham. Porque, eu, sim, vou dizer assim que eu esperava mais o jogo, saca? Uhum. Eu entendi talvez o que eles fizeram tudo, mas... Não... Por enquanto, assim, vou dizer que eu esperava mais, sabe? Não vou dizer que é a pior coisa do mundo, mas... Esse que usou é feito pela Guerrilla Games também? Aham. Entendi. Porque geralmente quando acontece isso é porque o estúdio diferente pegou pra fazer um jogo da franquia e destoou. Mas nesse caso não tem nem essa desculpa, né? Não foi não. Eu tenho a impressão que foi só o estúdio que resolveu fazer uma coisa diferente mesmo. Porque como eles sempre fizeram a mesma variação de jogo, de single player... Eu acho que eles quiseram variar dessa vez. Eles podem ter achado também que como era o primeiro da nova geração, que precisava ser diferente. Não sei, cara. Porque o Zone 2 foi o primeiro, um dos primeiros pra eles da PS3. Não, tinha o mesmo ritmo de jogo, sabe? Uhum. Mas aí eu achei que é muito Crysis pro meu gosto, sabe? Tipo, que não é mais tipo guerra, é survival de guerrilha, assim, sabe? Aham. Uhum. Aí, deu ok, assim, sabe? Mas, tô jogando, tá divertido. Mas significa que o jogo é ruim ou ele é só diferente do que você esperava? É diferente do que eu esperava. Entendi. Entendeu? Não é um jogo ruim. E... Bom, pensei que eles só quiseram, tipo, não cansar muito a franquia mudando um pouquinho. É, talvez. Mas, assim, eu joguei o single player, é muito, cara, é muito bonito de jogar. Frame rate altíssimo, som muito bom, os gráficos muito bons, as partículas, assim... Cenários são animais. Mas como eu não gosto muito dos sentimentos do que os Crysis sempre tiveram, assim, tipo que você é aquele cara que tem que ir meio stealth pra matar os inimigos, tipo, porque eu cheguei com a sensação de, é guerra, explodi tudo, mas não foi. Daí, tipo, provavelmente quando baixar a expectativa que eu tinha, vai ficar melhor, saca? Daí, mas eu fui jogar multiplayer é igual, assim, é sempre tão bom quanto sempre foi, sabe? Aí... Muito, muito bom jogar. Eu digo que o Killzone é praticamente o Enemy Territory que nunca mais foi feito, sabe? Muito bom. Essa afirmação é ousada, hein? Mas é, cara, é muito bom. Sem sacanagem, jogando em time, cara, cada um com os olhos diferentes. É bom, cara, sem sacanagem. Cara, na boa, eu não consigo até hoje acostumar com shooter no controle. Não, eu também não. Eu jogo em single player e tal. Mas, cara, pra quem veio do PC, é foda. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não sou finalmente muito fã de console. Eu não consigo jogar qualquer FPS com... É, FPS eu acho que é o grande problema. E RTS, óbvio, que nem praticamente não existe. O grande problema é que se você for esperar pra... Tipo, você tem Call of Duty e talvez Battlefield grande no PC, né? Aí você tem algumas variações, assim, mas... Eu queria, tipo, eu gosto do Killzone, eu gosto do universo, sabe? Eu gosto do lore do negócio, acho bem bacana. Mesma coisa o Halo, né? Também você adora, mas sem jogar. Não, mas console, então, eu só gosto do seu Halo, Guilherme. Só eu. Você não é o único, Seco. Só vou deixar. Eu sei. Vou deixar por aí. Mas assim, aí beleza, mas assim, o Razorgun eu achei bem impressionante. É um jogo indie, cara, muito, muito, muito viciante, cara. Sério, sem. Sem sacanagem, eu fiquei horas jogando aquela porra ontem. Daí ficava eu e a Aline trocando controle, sabe? Jogava até acabar as vidas e passava o controle pro outro, jogava, sabe? A gente fez a mesma coisa com no Killzone, só que como o ritmo é diferente, assim, não. Tipo, Family Game não é tão. Mas não entendi quando você falou acabar as vidas. Não existe mais isso no videogame. Pois é, mas naquele existe, então. Entendi. Entendeu? Tava bacana, vai. Foi massa. Tá, agora. Vou ser bem cético aqui, tá? Tá. Um Killzone e um jogo indie. Valeu a pena comprar um console novo? Agora? Valeu, é pra mim. É? É. Killzone tão bom assim? Cara, assim, ó, vamos lá. É, tem o novo Need for Speed, né, da Criterion. Aí tem as novas features do FIFA 14, pra ver qual é que é. E esse jogo aí já vale comprar o console, tô zoando. Aí você tem, o Battlefield rodando a. Lá, esse tipo, eu tô doido pra ver, cara. Battlefield 4 aí, na Next Gen. Pô, e com mais jogadores. É. Deixa eu ver mais o quê. Aí tem o. Eu não compraria, mas eu acho que o novo Assassin's Creed, pela qualidade visual, valeria a pena. Eu tô cansado de Assassin's Creed, cara. O Killzone, que pra mim é bacana, eu gosto de Killzone, então era um must pra mim. Deixa eu ver mais o que aqui. E a proposta dos jogos indies, os jogos que saíram mesmo, que estão disponíveis agora, que tem até o Sound Shapes, que é feito com um pessoal de Toronto, um menino, na verdade, tipo, que os reviews foram tipo 9 and up pro jogo, sabe? E o jogo parece muito divertido. Então, eu vou dizer que eu não vi a razão pra não comprar, sabe? Acho que a quantidade de jogo que já tem disponível, assim, que são bons, e, cara, não teria por que não comprar, entendeu? Então, até pro pessoal que gosta, por exemplo, de Call of Duty, se você olhar o próprio a qualidade gráfica do Call of Duty, tá muito absurdo, sabe? Entendi. Então, pra mim, cara, assim, ó, tipo, fazia todo sentido comprar, entendeu? Entendi. E apesar que o meu PS3, cara, assim, sem mentira, no último ano, cara, eu acho que a Sony deu um baile na Microsoft de qualidade de jogos, cara. Porque, tipo, eu tenho 4 exclusivos, né, que saíram esse ano, que são muito bons, que eu tô ainda jogando, mas os jogos disponíveis da PSN, tipo, eu não consigo desligar, desconectar o PS3, sabe? Tanta coisa bacana. Já tendo o PS4, foi a mesma coisa aqui em casa. A minha esposa, assim, já tava perguntando: e aí, você vai vender logo o 360 pra comprar o Xbox One, né? Pra fazer um dinheiro? Falei, não, porque ainda tem muitos jogos do 360 que ainda vou querer jogar. Tem muita coisa, cara. Muita coisa acontecendo. Eu sou totalmente fora, mas os jogos novos da nova geração, aqueles jogos antigos, pros videogames da geração anterior, eles vão rodar nos novos? Não. PS3, PS4, Xbox. Hardware, né, cara? Hardware é diferente. Não tem backwards compatibility. Porque a arquitetura é toda diferente, né, cara? Aliás, tem um console da nova geração que tem backwards compatibility, né, Seco? Tem um? É. Você pode me dizer qual é? O Wii U. Ah, é? Você sabe que se você não tiver num Chuck, você não consegue jogar nenhum jogo. É. Isso é backwards compatibility. Ah, você já fizeram o upgrade do Wii U pra nova geração, então? Eu tenho um Wii U, cara, não sei pra quê, mas tenho. Cara, eu tenho um Wii U. E. E é só isso que você tem a dizer. É um videogame ótimo lindo. Peso de papel. Na verdade, não, ele segura bem estante. É, né? Combina com a decoração. É. Fala nisso, cara. Que bonitinho que é o PS4, hein? É bonito, cara. Muito mais bonito do que a porra do Xbox One, cara. Cara, ele é mais leve, ele é muito leve, ele é bonito, e, cara, ele quase não faz barulho e quase não aquece, assim. Fiquei bem impressionado, assim, cara, sério mesmo. É, né? Quer dizer que a terceira funcionalidade do PS3 não dá pra usar, então. Como é? Banquetinha com aquecimento não funciona mais, então. PS4. Não. O Carlos, você não vai animar pra comprar um console agora que já entramos na nova geração, não? Olha, por enquanto, dado como a minha vida tá, eu acho que não. Eu acho que talvez quando o meu mais velho ficar um pouco mais velho, daí se realmente se interessar por isso e conseguir aproveitar um console novo, eu ou quando provavelmente saiu, daí vou. Quando saiu o novo Lego Star Wars exclusivo do PS4. Alguma coisa assim, né? Não, mas é que eu acho que ele ainda é um pouco novinho, assim, sabe? Ele joga, ele se diverte, mas ele não efetivamente aproveita o jogo, né? Sei. Então, eu acho que por enquanto, só o Wii que a gente tem pra ele tá ótimo, assim. Mas, com certeza, sendo filho meu, acho que não vai durar muito isso. Sendo filho meu, né? Tendo herdado esses genes aqui, né? É, exatamente. Legal, cara. É, só pra gente finalizar essa parte, da minha parte, terminei o Batman Arkham Origins. A minha opinião continua a mesma do último podcast, onde, entendeu? É o jogo, pra mim, ainda mais fraquinho dos três do Batman que foram feitos. Terminei mais porque era Batman mesmo. Tanto que não vi a menor graça em fazer 100% nele. A hora que eu terminei de ver a história, eu joguei fora. Tirei o disco e não pretendo colocar mais na bandeja. Infelizmente. Nossa, e o Rafa que elogiou o jogo, né, cara? Então, a gente vai saber em breve, quando ele estiver de volta, eu vou querer bater esse papo com ele sobre o Batman. Mas outra coisa interessante que eu fiz foi levei tudo quanto era jogo que eu não ia mais jogar para a EB Games, GameStop, para vender, né, que eles têm esse programa de jogos usados, para fazer crédito, para ajudar a bancar o meu Xbox One. E, cara, a quantidade de jogos que eu tinha para vender era absurda, assim, eu consegui fazer $280 de crédito pra comprar o Xbox One, então valeu. Aí nessa daí eu me livrei de Bioshock Infinite, me livrei de um monte de jogo aqui que eu tinha, mas não vendi o Dark Souls, hein, Seco? Quero ver, hein? É. Quero ver. Não vendi. Fiquei chateado que eu levei, Seco vai saber do que eu tô falando, Shadows of the Damned. Levei pra vender e tal, porque já tinha jogado e tal. A loja não aceitou. Falou que não tem valor de revenda. Bom. Porra. Fiquei puto, mas aí eu tô de volta. Pô, que triste, né, cara? É triste, né? Joguinho maneirinho pra caramba, do Suda, mas ninguém. Acho que ninguém gosta. Falou que não tem valor de revenda. Aí trouxe de volta. Me livrei um pouco aí do peso morto. O que sobrou de 360 aqui pra eu jogar ainda. Skyrim, que inclusive eu comecei de novo ontem. Vou ver se eu termino ele em breve. Sobre o GTA V, Dark Souls, como eu falei, Dead Space 3, que eu não terminei ainda. Mais ou menos por aí. E o Shadows of the Damned, que voltou pra casa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você achou, então, que valeu a pena? Quantos jogos foram que você levou pra The Games? Ah, cara, olha, eu levei... Deve ter sido, assim, uns 15 jogos. 15 jogos. Ah, uns 18 jogos, talvez. Aham. Você achou que, tipo, com os benefícios, assim, valeu bastante? Cara, o que, que eu ia fazer com esses jogos? Eu não ia jogar mais. Não, pô, só, tipo, tô perguntando. Eu não sou mais colecionador. Não vai brigar comigo, você é teu amigo, pô. Não briga comigo, não. Ah, Zeca, o que vai fazer com essa merda? Não, eu... Cara, passou da época de colecionar já, porque não tem nem espaço em casa. Então, eu achei que valeu a pena eu me divertir com a maioria deles, né? Não ia mais realmente encostar neles. O Bioshock Infinite, inclusive, saiu uma expansão essa semana, mas who the fuck cares? Eu, entendeu? Você viu o review dessa porra? Não tá muito bom, não, né? Eles tentaram ser populistas, voltaram pra Raptor. Mas a mim não chamou atenção, já desiludi um pouco com o Bioshock Infinite. Quem não souber do que eu tô falando, só voltar aí nos nossos podcasts, ver o episódio onde a gente fez o nosso review apaixonado do Bioshock Infinite, que era o jogo mais esperado, pelo menos pra mim, da geração. E cara, como não ia mexer mais nesses jogos mesmo, achei que valeu a pena. Foi bom e ajudou a custear meu novo console que eu vou buscar semana que vem. Provavelmente vou estar lá na fila da meia-noite, só de onda. E quais são os jogos que você tá querendo jogar? Pro Shone? Tirando o seu... FIFA 14. Pô, aí você me quebrou, né? Aí você pediu pra mim, né, cara? Eu te dei uns 5 jogos aí. Você... Então, provavelmente no dia 1 eu estarei jogando Battlefield 4, FIFA 14, eu sei que você falou que não valia. Tem o Dead Rising 3, eu não sei, eu não sou grande fã de Dead Rising, mas em breve vai ter Titanfall, esse eu vou curtir. Uhum. É um shooter de console que você não curte? Não, mas tipo, é maneiro pra cacete, né, pelos vídeos. É, pois é. Porra, o que mais que tem? Não tem muito uma coisa mais não, cara, é mais no mesma onda que você aí, entendeu? Você tem Killzone, eu teria o Titanfall. Eu tô esquecendo mais um, tinha mais um jogo que realmente eu queria jogar, mas agora me escapa. Não é o Assassin's Creed, que eu tô cansado de Assassin's Creed. Se não é o Forza. Não. Eu sou fã. Não, eu vou jogar o Need for Speed Rivals, esse com certeza, mas poderia ser em qualquer uma das senão duas. Senão o review tá bom, né? De vez em quando esse é muito bom. Tá muito bom. Então é isso, cara. Semana que vem eu vou buscar, provavelmente pra jogar bastante FIFA 14. Entendi. Mas realmente tá muito diferente, assim. O FIFA eu acho que vai valer a pena. Agora, fazendo jabá, mas não fazendo. Mas os reviews também estão bons já, do FIFA 14 e do PS4, e os reviews que eu já vi, todos eles acima de 90, que a gente tá bem, bem feliz com isso. Que bom, cara. Você acha que esse quantidade de jogos é suficiente pra justificar a compra de console novo? Não, não é. Eu tô comprando esse mesmo. Você acha que não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu lembro quando eu comprei o meu 360, acho que um mês depois do lançamento, né, um mês, menos até, eu trouxe, tipo, 8 jogos, entendeu? E acho que desses 8, vários eram exclusivos. Eu lembro que tinha um joguinho muito maneiro da Rare, como é que era o nome dele? Era um action adventurezinho da menininha lá, que ela se transformava nos bichinhos engraçados, esqueci, cara. Cameo, eu acho que era o nome. Cameo era muito bom, Viva Pinhata era muito bom, tinha vários, assim. Essa geração tá fraco em termos de jogos de lançamento, eu acho. Eu não sei, todos esses jogos que você falou, eu lembro que acho que os únicos que eu esperava no começo do Xbox mesmo era Mass Effect e Bioshock. O resto não. Mas esses não saíram no lançamento, né? Mas assim, quando foi sair o Xbox? Porque quando saiu o Xbox, o primeiro jogo dele era aquele jogo de corrida, como chama? Tinha um jogo de corrida, bem velho. Bem meia boca. Burnout? Burnout? Era Burnout? Não lembro, não era? Era bem, tipo, ok. Tipo, eu acho que comparar os jogos de lançamento, eu acho que tá mais interessante essa geração anterior, pelo menos, equivalente. Mas eu concordo em discordar, mas a gente fecha aqui essa parte que a gente já falou muito de jogo. E a gente tem um convidado aqui cheio de história pra contar. Você está ouvindo o PodQuest. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Bora falar sério então? Bora. Carlos Chuin, Carlos Eduardo Nipschel, nosso convidado de hoje. Até agora, né? Falamos e não contamos pra vocês no que o Carlos trabalha, qual que é a história de carreira dele. Então, Carlos, nas suas próprias palavras, conta um pouco da sua jornada na indústria dos games para os ouvintes do PodQuest, por favor. Então, minha história com videogames começou cedo, como para a maior parte das pessoas que acho que trabalham na indústria. Ou você esperaria que fosse, pelo menos, né? É a regra, né? Tem exceções, mas é a regra. Eu comecei a jogar, pasme, no computador do meu avô. O avô tinha um computador lá nos anos 80. Ele tinha um TK-80X. Esse foi o primeiro, que tinha aquela toca-fitas engatado nele, que a gente colocava fita e ficava torcendo, fazendo figuinhas do lado, pra que pegassem da erro, você poder jogar um jogo que era só caracteres e você imaginava que lá era uma corrida. Então, lá foi o começo. Daí de lá, já comecei a programar naquela época, assim. começou a programar nessa época? É. Com 3 anos de idade? Não. Acho que no começo dos. Sei lá, 12. Com 7. É um pouquinho depois. É. Na época a gente comprava revista pra aprender a programar, vocês lembram aquela? Nossa. Input? É, eu lembro. Isso aí vinha em várias. Basic. É, exatamente. Vinha, era Basic, não era Visual Basic. Era Basic, exato. É, então foi lá. E daí depois, sei lá, depois eu ficava. Eu, claro, sempre gostei muito de videogame, tive. Super, acho que comecei com Master System, daí fui pro Super Nintendo, daí pro Nintendo 64. Então você foi jogador de console na época de ouro? Fui, fui. Nos anos 80 e 90 eu fui alto jogador de console. E, só que, tipo, programar, trabalhar na indústria de jogos foi, era mais, ia ser muito legal, mas nunca foi algo que eu efetivamente considerava, assim, como, isso vai acontecer. Então, até que chegou no final da faculdade, eu me graduei em controle e automação. Aonde? E eu fiquei, assim, eu tava procurando na Federal de Santa Catarina, na UFSC. Certo, você é de Joinville, correto? É, eu nasci em São Paulo, mas fui pra Joinville bem novo, assim, então não gostei de Joinville. Então se salvou, entendi. Nossos ouvintes paulistas, amo vocês, viu? É, e daí quando eu tava me graduando já da Federal, eu tava procurando assim um estágio pra fazer e tal, e daí me falaram, pois é, tem uma empresa lá que um cara que eu conheço, que estão querendo desenvolver jogos, coisa assim, bom. Legal, né? Vamos ver. Daí foi assim que eu conheci o Tarquini e o Cristóvão. Pra quem não sabe, sócios fundadores da Hoplan. É, exatamente. Então, daí eu fiquei um bom tempo trabalhando como estagiário lá com eles. É, isso já no final da faculdade. E a gente tava fazendo outros projetos lá que não tinha nada a ver com jogos, assim. Tava só querendo fazer empresa, conseguir alguma grana pra daí começar a fazer os projetos. Porque a ideia do Taekwondo já é uma ideia bem, bem antiga, né? É dessa época, né, cara? É dessa época, né? Nós estamos falando o quê? De 1979? Não, eu sou bem mais novo que o Seco. É, ele tá falando de 1974. Um ano depois que... Mas sério, que época é essa? Você se formou quando, Carlos? Eu me formei em 2003. Okay. Então isso foi em 2001. Certo, entendi. Entrei na Hoplan. Entendi. E, bom, a gente tava nesse projeto, daí finalmente eu me formei. E daí quando eu me formei, eu fui convidado pra me tornar um sócio também da empresa. Que ainda, tipo, por enquanto era a empresa que funcionava na sala de... estar do apartamento do Tarquini, né? Então tinha 3 computadores lá, ficava todo mundo lá trabalhando. É, mas a partir de 2003 a gente começou a procurar investimento. Então a gente fez um plano de negócios e tal, e saiu a caça de investidores. E só, desculpa te interromper, na sua cabeça o seu papel sempre foi de ser um programador na empresa, apesar de sócio e tudo, ou não? Bom, nessa época com certeza, né? Certo. Nessa época, com certeza. Isso, estou falando nessa época. Quando você se juntou com o pessoal, o que você ia fazer no dia a dia? Era programar os games, né? Ou quaisquer projetos que fosse que vocês fossem fazer. Exatamente. Entendi. Exatamente. Naquela época a gente já estava programando um pouco o Mega Hedron. Vocês lembram do Mega Hedron, né? Eu lembro. O Seco também. É. Naquela época a gente já programava um pouco a versão que o Tarquini tinha escrito. Entendi. Então era engraçado. E, bom, então em 2003 foi esse negócio assim, procurar investidor. E até que a gente encontrou uma pessoa que ficou interessado em nos ajudar a escrever um melhor plano de negócio. Legal. E esse cara, a princípio a gente achou que ele só queria isso, só que no final ele... decidiu, não, na verdade eu estou conversando com vocês para investir na empresa. Legal. Eu estou interessado em investir em vocês. Eu não sei o quanto eu posso falar disso, mas de qual forma, então... O quanto você manter. Quiser. Mas o que a gente está mais interessado, assim, sinceramente, Carlos, é o que você está falando até agora. Porque tem muita gente aí que está ouvindo a gente que não sabe nem como que se começa. Está na mesma posição que você estava, que eu estive, que o Seco estava, que é, cara, pô, mundo de desenvolver jogos é uma coisa assim que parece maravilhosa, mas como que eu chego lá? Como é que eu entro? E, claro, o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro, mas uma das coisas que a gente mais gosta de mostrar aqui é a história de cada um, como que funcionou. Então, é por isso que eu estava até perguntando para você, ah, mas a sua ideia então era continuar sendo programador. Eu quero que você fale mais assim, da sua carreira. Então você se tornou de fato um programador de games na Hoplon, independente de você ser sócio, era sócio também. Na Hoplon naquela época. Entendi. Uhum. Isso aí, daí, claro, né, daí em 2004, quando finalmente daí conseguiu fechar todo o investimento, daí sim que a Hoplon realmente começou, e daí que eu, vamos dizer assim, comecei a trabalhar no jogo sério, né? Aham. Que foi o Tecron. Bom, sério, depende de como ponto de vista, eu acho, né? então, daí foi, a minha carreira na Hoplon foi 90% programação, tipo, quanto mais tempo eu ficava lá dentro, mais outros cargos eu acabei... Enchendo, assim, na época eu era meio coringa, assim, né? Achei, a gente tá precisando de alguém pra fazer tal coisa, assim, apoio o Carlos pra fazer. Então, alguém precisa trazer café pro time. Carlos! Então eu programei UI, eu fui coordenador do time de programar UI, eu fui coordenador do time que fez. Tava tentando fazer um switch de testes pra testar UI. Nessa época que você tava fazendo isso, eu acho que foi a época que eu entrei. Eu acho que foi, sim. Coordenei o time de operações um tempo, que foi a coisa mais estranha, assim, pra mim. Mas foi divertido também. Mas 90% do meu tempo lá foi programação mesmo. Né? No final eu fui, sei lá, por um ano eu fui diretor do Taekwondo, do projeto em si. Isso. Nunca tive tanta gastrite na minha vida. Esse foi o meu último ano lá na Hoplon também. E daí eu deixei a empresa em 2008. Daí eu tive um breve tempo em que eu não trabalhei na indústria de jogos. Trabalhei numa empresa chamada Audaces, em Florianópolis, também com programação, mas com uma área totalmente diferente. Certo. E daí, finalmente, a gente decidiu, finalmente, começar a procurar emprego fora do país. Porque daí já era coisa que eu e minha esposa, que naquela época já tinha casado, né? Isso. E é uma coisa que a gente já queria há mais tempo, sair do país e tal, então como... As coisas na Hoplon a gente já tinha passado essa etapa e tava nessa outra empresa que não era exatamente o que eu queria fazer, assim. Então a gente começou a desistir procurar. Fala sobre então, isso foi... então. Desculpa, te interrompendo, mas é porque tem um monte de coisa interessante pra gente contar pro pessoal. Fala sobre essa decisão de. Talvez, né, pra ter um emprego, pra poder sobreviver, de ir pra continuar programando, mas numa outra área. E como é que foi isso? Quando que você. Chegou à conclusão de que, cara, é games ou nada. Ou se é que você chegou a essa conclusão, né? Porque eu passei por uma coisa parecida quando saí da Paralelo, né, lá no Rio, e antes de me juntar à Hoplon, onde eu também passei alguns meses trabalhando com software convencional e rapidamente descobri que, entendeu, se eu vou trabalhar com alguma coisa que eu tenho paixão, não é isso, tem que ser games. Entendeu? E você sentiu isso também? Pra mim foi um pouco diferente, assim. O que eu já descobri, assim, até nesse último ano agora, que eu descobri que é o que realmente me importa, assim, é trabalhar numa empresa legal com um projeto legal. Entendi. Pra mim, tipo, trabalhar com jogos é uma coisa que geralmente fecha muito com essas duas coisas, né? Porque geralmente empresas de jogos, elas têm um ambiente mais, sei lá, aberto, descontraído e tal. Uhum. E são projetos que, sei lá, em 90% dos casos, são projetos desafiadores em algum ponto, assim. Certeza. Então, por isso que a indústria de jogos me atraiu muito, assim, em todo esse tempo. Mas eu acredito que se eu trabalhasse em uma outra empresa em que eu tivesse pelo menos essas duas coisas, eu também seria uma pessoa feliz, assim. Tô entendendo. Ah, desculpa, também tem o fato de ser pelo menos relativamente bem recompensado, né? Claro, né? Que também conta. Então, quando eu saí da Hoplon, na verdade, eu fiz questão de sair... Até pelo fato de eu ser um sócio que estava saindo, eu fiz questão de sair sem ter nada na manga, sabe? Entendi. Eu queria sair com, vamos dizer, a ficha limpa, assim. Eu fiz tudo o que eu queria fazer aqui, que eu podia fazer, agora eu vou partir com outra coisa. Só que quando eu saí, a minha esposa estava grávida do primeiro filho. Certo. Então eu queria encontrar uma coisa que pagasse relativamente bem o mais rápido possível. Claro. E no final eu acho que eu tive sorte até do emprego que eu encontrei lá, porque foi uma empresa na qual eu aprendi muito. Foi uma empresa que certamente eu não teria conseguido o emprego que eu consegui fora do país se eu não tivesse passado por lá. Então eu sou muito grato por ter passado. Muito interessante saber disso. É, porque, por incrível que pareça, a experiência toda que nós tivemos na Hopland, no final, pra mim, eu não trabalhei muito com C++ na Hopland. Certo. Então, e é uma coisa que, principalmente na indústria fora do país, que é praticamente imprescindível, assim. Você tem que ter algum tipo de experiência. E foi o que eu consegui na Audaz. Entendi. No projeto que eu trabalhei lá. Só pra esclarecer, na Hoplon, a gente desenvolvia o Taekwondo primordialmente em Java, e o Carlos era um dos especialistas, na verdade, em Java e na arquitetura do Taekwondo feita em Java, mas foi na Audacity que você se tornou mais... se acostumou mais com C++, porque não é que você não soubesse, mas você teve a oportunidade de fazer profissionalmente lá. Tô extrapolando aqui o que você me contou, mas é porque também eu conheço um pouco dessa história, né? E lá você teve então essa oportunidade de trabalhar profissionalmente mesmo com o C++, e isso abriu portas para você depois ir para fora. Uhum, exatamente. E onde você foi parar depois disso? Então, depois de 3 meses de aplicar para todo lado, para tudo quanto é vaga que eu encontrava, que parecia relativamente fechando com o meu perfil, depois de fazer várias entrevistas, eu fiz 3 entrevistas fora do país, para 3 empresas diferentes. Eu finalmente consegui uma oferta, que foi a oferta que eu aceitei, que foi para CCP Games. Fez um joguinho mais ou menos aí, né, que ninguém joga. Único MMOG que depois de 10 anos ainda está crescendo. Oh, desculpa, não que ainda está crescendo. O único MMOG que depois de 10 anos cresceu em todo ano. Que é? Tiver anos melhores e piores, mas cresceu todo ano, que é o EVE Online. Exatamente. Então a CCP, que a gente sabe, a headquarters dela é em Reykjavik, na Islândia. Reykjavik, sim. Reykjavik, E você não foi pra lá, foi... Pra onde você foi? Fui pra Atlanta, nos Estados Unidos, que é de onde eu vos falo agora. Entendi. E que diabos a CCP faz em Atlanta? Então, a CCP, ela tem 4 escritórios no mundo, né? E basicamente, cada um deles faz trabalho num projeto diferente, assim. Então, aqui em Atlanta, a gente trabalhando agora no pior segredo de todos os tempos, que há muito tempo já não é segredo, mas no começo era pra ser segredo e nunca foi, né? Que é o MMOG do World of Darkness. Olha só. E pra quem também não sabe, é o universo dos RPGs de vampiro, lobisomem, mago, hunter, changeling. Toda essa história que foi criada anteriormente pela White Wolf, que foi comprada pela CCP em 2006. E esse MMOG tá sendo prometido já faz tempo, hein, Carlos? Você não vai lançar ele, não? Se dependesse de mim... Não. Na verdade, é até engraçado, assim, mas tem tantas coisas na história da CCP que me lembra uma história da Hopman, assim. Puxa vida. E, com todas as semelhanças e com todas as diferenças bem diferentes, assim. Mas tem muita coisa, tipo, como a Hopman teve... Eu não lembro agora exatamente que ano, aquela grande sessão de demissões, a CCP também teve em 2011... Da Hopland foi em 2005, final de 2005. E eu fui um dos sobreviventes aqui da CCP. Então tem muitas coisas, assim. Então o projeto, ele já foi reimaginado algumas vezes desde que ele foi começado. Peraí, estamos falando da Hopland ou da CCP? Pois é, agora CCP mesmo. Então, isso é um dos motivos que o projeto está demorando muito, assim, para ser lançado. Mas eu acho que agora, nesses últimos, vamos dizer assim... Assim, uma coisa que eu tenho que dizer é que, para mim, depois de 2011, quando aconteceu, quase 50% do escritório aqui da planta foi demitido. Tipo, não tinha como continuar qualquer coisa que estivesse pensando em fazer antes, né? O time foi desmantelado, praticamente, né? Então, de lá foi... Sei lá, se se reconstruiu muito, e agora eu acho que a gente tá com uma direção bem, bem legal, assim, que é, vamos fazer alguma coisa jogável, que tem um jogo que a gente consegue evoluir rápido, e vamos lançar isso que a gente tem. Então, praticamente essa sendo a mentalidade agora. E agora você vê, assim, claramente que as coisas estão evoluindo muito, muito rápido, assim. Então, agora eu estou bem, bem empolgado com tudo que está acontecendo. Estou entendendo. Deixa eu perguntar então para você. Várias coisas que eu quero perguntar. Mas, então até hoje, são quantos anos já na CCP, Carlos? Eu estou na CCP desde setembro de 2010, então um pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. E esse tempo todo trabalhando como engenheiro de software. Esse tempo todo trabalhando como engenheiro de software no World of Darkness. No comecinho teve algumas coisas que eu até fiz pro Eve. Até teve uma das expansões do Eve que tem os créditos lá, o nome de boa parte do escritório daqui. Entendi. Mas 95% foi trabalhando no World of Darkness. World of Darkness. E muito do que você falou sobre o projeto se ter que se reinventar, a gente até fez a piada, entre aspas, né, com relação a Hoplon, mas a verdade é que o mercado para MMOGs, ele está muito diferente hoje do que foi em 2008, 2010, e muito difícil de você entrar e competir nesse mercado. Então, não é uma grande surpresa, pelo menos para mim, que os estúdios que, entendeu, estavam com projetos em desenvolvimento naquela época tivessem que passar por uma transição, porque com o World of Warcraft dominando o mercado de assinaturas, com gigantes como a própria EA que tentaram, né, competir nesse mercado, tendo que mudar sua estratégia, como foi o caso do Old Republic, né, do Star Wars, que se tornou free to play, etc. Então, não só a questão do modelo de negócios, né, que assinatura você hoje em dia não é mais viável você querer fazer isso, talvez só a Blizzard consiga, não só modelo de negócio, mas também o perfil de jogador, com toda a enxurrada de jogos, entendeu? Alguns MMOs, outros pseudo-MMOs, MOBAs e tantas outras opções para o cara que joga online gastar o seu tempo, né? E é um mercado que ele... Você falou algumas coisas muito que eu acho muito importantes, como você ser capaz de evoluir rapidamente, você reagir ao que a comunidade está achando do seu jogo. Se o seu projeto não se configura dessa forma, hoje em dia eu acho que é muito difícil você vender a ideia de que ele vai ter sucesso. Então, fala pra gente um pouquinho disso, que eu sei que... Eu comecei perguntando se você estava trabalhando como engenheiro de software, porque eu sei que seu envolvimento com os projetos vai muito além de simplesmente sentar e programar, né? Formal ou informalmente. Então eu sei que você tem uma opinião a respeito disso. Cara, como que é desenvolver MMOGs em pleno 2013? Bom, na CSP tem várias coisas que estão sendo feitas para tentar deixar, vamos dizer assim, a solução final para algumas coisas o mais adaptável possível, assim. Por exemplo, o modelo de negócio é uma coisa que até hoje não está fechado, firmado no papel, assim, sabe? E a gente está tentando desenvolver o jogo de forma a facilmente, ou a facilmente é uma, também é relativo, né? Mas com a menor seja possível, quantidade de dor possível. Exatamente, que seja possível adaptar o jogo para tanto o modelo free-to-play quanto o modelo de mensalidade. E eu não estou dizendo que a gente vai ter os dois, ou que vai mudar, ou alguma coisa assim. Eu nem posso dizer, eu não sei o que vai acontecer. Mesmo se eu soubesse, eu não poderia dizer. Mas a ideia é que o jogo que a gente fizer tem que poder ser adaptável a um ou outro modelo, justamente para deixar essa porta aberta. Certo. Outra coisa também que a CCP se baseia muito, e na verdade isso é um drive para todos os jogos dela, são de focar muito em fortalecer o jogo em equipe, né? O jogo em time, em comunidade, em corporação. Uhum. Que é o que todo mundo acredita que é o que mantém o Eve o que ele é até hoje. Das frases de um dos fundadores da CCP. Se você perguntar pra mim, é isso que eu acho. Mas... exatamente. Uma das frases que um dos fundadores da CCP que trabalha aqui no escritório de Atlanta sempre fala é que você deixa de jogar jogos, mas você não deixa os teus amigos. Entendi. Então é isso que eles consideram o fator mais importante para as pessoas jogarem por, sei lá, 10 anos o Eve. Tem gente que está desde o começo do Eve ter sido lançado. E continua jogando ativamente, assim. Então é essa mesma, tipo, esse mesmo foco em fazer as pessoas gostarem do jogo, porque eles gostam das pessoas com quem eles jogam, né? É o que se quer muito trazer pro World of Darkness. Faz sentido. E até, né, numa escala muito menor, a gente vê muito isso acontecer, por exemplo, agora na transição de consoles que está acontecendo, a gente vê muita gente estando com dificuldade, por exemplo, de mudar da Sony para a Microsoft ou vice-versa, devido a isso, devido a você já ter a sua rede social em um determinado console, que se eu tenho já meus amigos no Xbox 360, no Xbox One eu carrego tudo isso junto, no PlayStation Exatamente. 4 eu teria que construir tudo de novo. Então é um argumento muito mais forte do que às vezes a gente tende a considerar. Então, pra mim faz muito sentido, cara. Mas, agora, você, então, imagino que a sua resposta seja sim. Você acredita que ainda é possível você ter um negócio viável e ganhar dinheiro com MMAGs hoje, dado o WoW e dado tudo mais que aconteceu nessa parte do mercado? Eu acho que sim. Até eu acho que, ultimamente, até você tem... Várias empresas estão tentando fugir do modelo do WoW, né? Que você tem um drive de conteúdo e que é uma coisa cara de se fazer, que é muito, muito grande, né? Que não é qualquer empresa que tem. Tipo, a TCP, apesar de ser uma empresa que está no mercado há muito tempo, eles não têm a quantidade de dinheiro que tem a Blizzard, né? Claro. Então ninguém a gente não tem. Tem... Pouquíssimos têm. Então é difícil fazer um jogo que seja baseado em muito, muito conteúdo, como o WoW e outros jogos desse estilo. Então, esse também é um dos grandes focos da CP, é fazer um jogo que não seja fortemente baseado em conteúdo, que os próprios jogadores são os que criam o conteúdo para os outros jogadores se divertirem, né? E criam é uma forma bem abstrata de dizer o que fazem. Não é o WoW meets Minecraft. O EVE Online é isso, né? Tem quase que um sandbox, né? Tipo, exatamente, as coisas que as pessoas fazem lá dentro é quase surreal. As histórias que, tipo, se fosse fazer um filme sobre as pessoas que jogam o jogo, ia ser, tipo, muito épico, sabe? Exatamente. Acho que uma curiosidade, porque assim, o Eve é muito nicho. World of Darkness é muito nicho. A CCP prefere focar em, tipo, um nicho de mercado pra garantir sucesso ou é só coincidência? O World of Darkness tem que ser um jogo que satisfaz o nicho, porque o nicho é um, vamos dizer assim, os fãs de World of Darkness em geral, né, do RPG, do tabletop RPG, são tipo muito fãs, né? Muito apaixonados. É, exatamente, tem uma paixão muito grande pelo jogo, assim. Então, com certeza um dos focos da CCP é satisfazer a esse grupo. E eles são considerados, vamos dizer, os VIPs, assim, né, do jogo. Mas a ideia que a CCP tem quanto ao World of Darkness é também tornar ele um jogo que seja mais acessível, que não seja, tipo, que foque no nicho, mas que também permita que outros jogadores, eu não vou dizer casuais, mas que tenham, que sejam menos, um pouco menos hardcore que os jogadores de World of Darkness são, que também possam... Tipo, eu também possa conseguir um pouco desse mercado. Por exemplo, um jogador de RPGs no videogame que não tenha tido a oportunidade de jogar RPG tabletop e não conheça o universo, mas também é parte do mercado-alvo que vocês gostariam de trazer, né? Sim, certamente. E também tem outras coisas que, até agora, depois de todas essas mudanças, não vou dizer que perderam um pouco de foco, mas elas foram um pouco despriorizadas. Mas que são coisas que certamente vão voltar. É que, por exemplo, eu até saio notícias nesse sentido de a CP estar envolvida com eventos relativos à moda e acho que até teve alguma coisa na New York Fashion Week de alguns anos atrás, porque é uma das características que eles querem usar para ter, assim, né, customização muito, muito forte dos personagens, né, a famosa bonecagem. Porque eu vejo muito isso, porque os RPGs do universo World of Darkness foram os primeiros onde eu vi isso acontecer lá no Rio de Janeiro, dos jogadores se reunirem para live action e investir pesado nas suas fantasias, sabe? É um universo noir, né? É um universo que tem esse charme, sabe? E quando você fala de lore, de vampiros, lobisomens em geral, tem esse quê de... Entendeu? Tem um braço de moda, de sabe? Muito, muito forte. Eu tô achando bem interessante saber disso. Eu imagino que deve ser realmente aí um unique selling point que tem que existir no jogo de vocês, essa capacidade de você customizar o seu personagem assim ao último detalhe. Sim, e é o que a gente quer fazer. Como eu falei, né, foi uma coisa que, com todas as mudanças, foi um pouco despriorizado, mas uma coisa que certamente não saiu da lista de features que a gente quer colocar no jogo. Entendi. Fernando, você teve uma experiência que eu acho que se relaciona um pouco com o que o Carlos está falando com relação a nicho, com relação a você ter um grupo de fãs hardcore da sua propriedade intelectual, que ele sozinho talvez não seja suficiente para pagar pelo jogo. Então você precisa ter um apelo para um público maior. Mas tudo que você não pode fazer é piss off esse pequeno seleto grupo, porque ele vai fazer muito barulho e vai ser um dos fatores que vai divulgar o seu game para quem não conhece a IP. Estou falando do Deus Ex, que você desenvolveu o novo Deus Ex Human Revolution na Eidos. Achei que você estava falando do Mass Effect no final. Não, estou falando do Deus Ex, que você conta bastante, né, essa história. Tem uma relação com o que o Carlos está dizendo, né, o que vocês tentaram fazer com o Deus Ex e o quão bem sucedido você acha que foi em agradar o nicho e também expandir o mercado. Acho que agradar o nicho agradou, mas como eu posso dizer, eu acho que teve muitas relações mixed, mas eu acho que no geral todo mundo ficou muito satisfeito, sabe? Então eu acho que foi, por exemplo, você conseguiu agradar o hardcore e o pessoal novo, sabe? Sem deixar nenhum deles upset. Eu acho que isso foi um balanço muito complicado, assim, porque é muito difícil conseguir, sabe? Eu acho que o segredo foi mesmo quando eles pegaram e pediram a prorrogação pra poder fazer isso, sabe? Porque o Deus Ex tinha sido adiado, né? Pro lançamento oficial por alguns... quanto foi? Por 6-7 meses. E foi tentar focar em como faz refinar o jogo que era pra ser pro hardcore e pro casual, entendeu? Pra tentar balancear isso. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem. Mas acho que eles foram bem sucedidos, sim. Acho que até hoje eu vejo comentários em fora dizendo: ah, pô, o Deus Ex é muito legal, não sei o que. Dei tanto quando a desanunciou o possível lançamento de alguma coisa relacionada ao mundo Deus Ex, teve uma reação bem positiva na mídia. Acho que foi bem sucedido, sim, cara. Eu joguei o antigo, eu joguei o novo e fiquei muito satisfeito com a forma como vocês transpuseram do anterior o clima, assim, o feel do jogo. Acho que nós três aqui somos parte desse nicho quando diz respeito a Deus Ex, né? E eu também, eu senti como o Carlos falou, teve um quê de nostalgia, de respeito à franquia no jogo novo, que eu achei muito legal. Pois é, foi mal, porque é foda, né, cara, tipo, no nostalgia influencia 50% do review, de como você encara o jogo, sabe? A gente tava vendo, a gente tava falando em off sobre o review do novo Zelda Link Between Worlds do 3DS, que é uma homenagem ao Link to the Past, né, e como que o Seco tava dizendo pra gente, né, como ele achou que os reviewers estavam sendo muito mais nostálgicos e dizendo como Link to the Past era foda do que provavelmente elogiando o novo jogo. Reviews todos eles são muito bons reviews se você jogou Link to the Past. Senão é muito difícil entender o que tá acontecendo. Entendi. Na verdade, eu ainda fico, sei lá, daquela empolgação toda vez que eu entro no Deus Ex e dá aquela primeira musiquinha que toca na tela de entrada. Sabe? Nossa. É muito legal. O pessoal da Eidos, cara, acertou em cheio. Teve as críticas sobre os boss fights, etc, mas eu pelo menos, foi um dos dos grandes jogos que eu joguei na geração atual, que é um assunto que em breve a gente vai falar no podcast, tentar fazer um resumão da geração atual. Mas eu acho que a gente tocou aqui num ponto importantíssimo. Principalmente quando você olha para o nosso mercado de hoje, a quantidade de novos jogadores, né? Que nos últimos anos entraram, né, e se tornaram apreciadores dos videogames. Por mais que a gente veja dados de venda que dizem que a indústria não cresceu, ou às vezes até retraiu um pouco, eu ainda acho que nós estamos muito antiquados na hora de coletar esses dados, porque venda digital, por exemplo, que é um fator enorme, que se vocês veem até as últimas notícias da EA, está cada vez mais, né? Já é mais de um terço da receita da EA, é toda digital. Esse tipo de número, por exemplo, não constava desses relatórios sobre a indústria até bem pouco tempo. Tanto que o NPD Group, que é quem fazia o relatório oficial, não aparece mais, porque todas as publicações já não consideram o NPD como um dado confiável, porque ele não considera a venda digital nos seus números. Então, esse parêntese à parte, acho que a conclusão que todo mundo chega é que o mercado cresceu, vem crescendo em termos de gente nova entrando nesse mercado. Games hoje estão na TV, em tudo quanto é lugar, estão sendo comentados em todos os trâmites aí da vida social. Sabe, você vai jantar com pessoas que você não conhece e tem uma chance grande de que videogames ou alguma coisa relacionada seja um assunto, né? Então está permeando realmente a cultura e está fazendo com que novos jogadores apareçam. E um dos grandes desafios que a indústria tem hoje é de bridge the gap, né? Você preencher essa lacuna que existe entre os fãs antigos e os novos entrantes no mercado. Muitos games têm essa dificuldade, ainda mais quando você está trazendo uma IP existente, seja de games antigos, como o Deus Ex, seja uma IP mais, né, tricky, ainda mais complicada ainda, como o caso do World of Darkness, que era uma IP de tabletop RPG, de storytelling RPG. Então, eu acho que a gente está enfrentando problemas parecidos aqui. E na série FIFA a gente tem, cara, não é muito diferente muito do que a gente tem que fazer, porque fãs hardcore de futebol, quantos existem aí no mundo, né? Mas não... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas não é só pra eles que a gente faz o jogo. Na verdade, o FIFA pelo caráter competitivo e até socialização que ele traz, ele atrai muita gente que não é hardcore fã de futebol ou não é hardcore fã de videogames, né? E a gente, muito do design que a gente faz, tem que levar tudo isso em consideração, e é um desafio muito grande, cara. É todo dia, sabe, principalmente quando a gente está em pré-produção, tipo agora, né? FIFA 15 está em pré-produção, obviamente, como todo mundo sabe. E é o momento onde a cada proposta nova, a cada feature, existe sempre essa pergunta. Qual que é o mercado-alvo disso? Qual é o perfil de jogador que a gente agrada fazendo essa ou aquela mudança? E tem que ser feito um balanço disso, que é muito complicado. Então, eu acho muito interessante a gente trazer esse tipo de discussão aqui. Mas, ô Carlos, eu queria saber um pouco mais sobre as diferenças entre, né, sua experiência no Brasil e sua experiência fora, com relação, assim, à infraestrutura, ferramentas, processos, que você sempre foi muito engajado em melhoria de processos, né, dentro do estúdio. Eu posso falar da Hoplon porque estava lá e imagino que isso você não perdeu, né, esse interesse. Então, queria que você falasse um pouco do que você vê de diferente entre a indústria brasileira, no caso da Hoplon e outras experiências que você teve, e agora na CCP. Sim. Bom, em termos de processo, a CCP também está na onda do Scrum, né? Então, a gente tem... Só que também é um Scrum bem adaptado para a CCP, assim, até tem algumas coisas que eu até, sei lá, discordo um pouco do jeito que... Oi? Tem algumas coisas que você discorda, já imaginei que você ia falar isso. Exatamente, que eu discordo um pouco de como eles levam, eles até organizam o próprio Scrum lá dentro, mas eles têm essa ideia do, também favorecia o desenvolvimento ágil, justamente por causa de todas essas mudanças que acontecem e têm acontecido no desenvolvimento do jogo. Então, nesse ponto, eu fiquei bem impressionado com a liberdade que eles dão para cada time de desenvolvimento. O que eu achei bem diferente do que, por exemplo, a gente fazia na Roku. Em que, basicamente, cada time de desenvolvimento tem o direito de fazer o seu sabor de Scrum. Tem algumas regras que você tem que seguir sempre, e essas regras às vezes são adaptadas também. Mas fora isso, assim, cada time faz o que organiza o Scrum, ou as reuniões de Scrum dele, e a forma de acompanhar tarefas, e as tarefas vão pôr da maneira que eles quiserem, assim. Então eu troquei muito de times lá, então foi engraçado, assim, pra cada time novo que eu entrar, eu tinha que me adaptar a um novo processo, assim, quase isso. Então nessa parte do Scrum eles fazem isso. Uma coisa que eu achei bem diferente no CP é como... Mas eu acho, isso até eu acho que você mencionou no podcast há bastante tempo atrás, quando você falou da sua experiência na EA, é o fato de você ter geralmente dois leads por área. Uhum. Você tem um lead técnico e você tem um lead, vamos dizer, gerencial, assim, né, de pessoas, assim. E isso foi uma coisa que eu achei fenomenal, assim, que pra mim fez uma diferença total e completa quando eu entrei no CP. Porque você tem uma pessoa que realmente entende do lado técnico, sendo o lead técnico, e uma pessoa que realmente, tipo, o foco dela é trabalhar com pessoas, sendo o lead, vamos dizer, gerencial. E isso, muito importante, nossa, faz uma diferença tão grande. E muito importante, o cara técnico não perdendo o tempo dele fazendo toda essa exatamente. Parte gerencial que não faz sentido você pegar o seu melhor cara técnico para fazer isso. Exatamente, isso fora que existe a equipe de produção, que é o pessoal que tá lá para cuidar de, vamos dizer, backlog, de tarefa, de garantir que o cara tá logando as horas que ele tem que logar e registrando o que tem que ser registrado. Então, nesse sentido, cada um faz realmente, não, vamos dizer assim, cada um não perde o tempo com o que o outro já está fazendo. Certo. Essa separação, que é algo que vamos dizer, não sei se historicamente a gente pode falar, mas é um dos motivos pelos quais se entende que a indústria norte-americana, no geral, não só de games, mas de tecnologia, de empreendimento, é tão bem sucedida, é o fato deles entenderem gerência como algo que é separável do trabalho técnico em si, né? Um profissional que sabe lidar com pessoas, gerenciamento de projetos, seja lá qual for o projeto, né? Ele existe e ele funciona num alto nível, de uma forma que eu nunca vi no Brasil. Isso pode ser só a minha experiência pessoal, mas eu não vi no Brasil o cara que é gerente especialista em gerência, sabe? Sempre era alguém que veio do lado técnico e faz, né, quebra um galho como gerente, muitas vezes jogando fora, sabe, uma expertise que devia estar sendo aplicada para outra coisa. Então, aqui, de fato, como você falou, já comentei várias vezes no podcast, encontrei, como você também, pelo visto, encontrou aí, essa separação mais clara e sabe, esse entendimento de que, cara, cada um fazendo aquilo que absolutamente tem mais a contribuir para o projeto. Se é o gerente, gerente. Se é o lead técnico, vai trabalhar a parte técnica. E isso realmente, como você falou, abre dor de olhos, né? Uma diferença gigantesca mesmo. Que é coisa que você não nota até que você vive, assim, né? Você vê acontecendo mesmo. Legal, muito interessante saber disso. O Fernando... Oi. Voltando pra você. Porra. Eu ia perguntar um negócio pra ele, porra. Então, é agora mesmo que você vai perguntar. Então, a Shuin, é uma coisa que a gente vê muitas coisas no Brasil, assim, tipo, as pessoas tendem a não falar as coisas pra não ofender, sabe? Ou, tipo, não achar que a pessoa vai ficar, não fale isso pra ele não, ele vai ficar ofendido. E deixa ele continuar fazendo o trabalho medíocre, a gente não quer dizer pra ele isso. Pode, aliás, eu tentando falar de um jeito mais assim, delicado, mas enfim. Não, mas justamente esse é o problema, pô, não é? Quando você vê. Não, pô, você pode ser grosso de forma delicada. Pode ser grosso de forma delicada, seco. E como é que você vê isso acontecendo aí? Enfim. Eu acho que é até um assunto bem interessante para o caso da CCP, né? Porque a CCP, apesar de ser uma empresa que está localizada nos Estados Unidos, bom, no escritório que eu estou, né? A origem islandesa dela faz com que isso seja tratado de uma maneira um pouco diferente. O pessoal aqui nos Estados Unidos, eles são bem assim mesmo. Se eles não gostam de alguma coisa, eles vão lá e falam, né? Assim, e, tipo, não é no sentido de ofender, não sei o quê. É só quando você não faz um bom trabalho, alguém vai chegar e vai falar. Tipo, não é que as pessoas também sejam grossas, nada assim. Eles falam de uma maneira... Bom, claro, depende de toda pessoa, né? Você tenta falar de uma maneira que seja construtiva, né? Não são todos iguais os funcionários da imigração dos Estados Unidos. Não, felizmente não. Tem uma história engraçada até disso. Você vai contar depois, então. Então, não sei, por exemplo, quando vocês talvez tenham ouvido falar da grande crise que foi, que até foi uma das coisas que levou a essas grandes demissões que aconteceram em 2011, foi a grande crise do lançamento da expansão do IBM chamado Incarna. Uhum. Que foi a expansão que a gente vai ter a visão de personagens em primeira ou terceira pessoa dentro da estação, né? E isso era pra ser uma coisa, tipo, com jogabilidade, você ter o que fazer nessa forma, assim. Só que o experimento foi feito de uma maneira tão conturbada e tão, sei lá, teve vários problemas, assim, que eu, na verdade, nem sei falar direito, porque eu peguei só o final desse processo aqui. Mas quando tudo aconteceu, assim, e toda que a vaca foi pro bege, tudo aconteceu, você não ouvia muito das pessoas realmente puxando de um lado e falando para as pessoas que cometeram os erros o que aconteceu, assim, sabe, de chegar e falar. Daí me contaram uma história bem interessante sobre a Islândia. A Islândia, como vocês sabem, é um país que, mal e mal, é uma cidade grande do Brasil, né? Eles têm, acho que, 200 ou 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. Inteiro. Eu acho que 105, metade dessa população vive em Reykjavik. Por que eu sei disso? Porque eles estão disputando as eliminatórias para a Copa contra a Croácia. E se eles ganharem, serão o menor país que jamais esteve em uma Copa do Mundo. Mas beleza. Eu tô só trabalhando no FIFA. Então, me contaram uma história aqui. Na verdade, lá, se você tem uma crítica forte no teu trabalho, isso é muito complicado, porque você pode não conseguir mais emprego em nenhum lugar. Todo mundo se conhece? Porque é um lugar muito pequeno. É simplesmente muito pequeno. Tipo, uma das maiores empresas lá da Islândia é a CCP. Entendi. Então, eles têm uma forma um pouco diferente de lidar. É tipo engravidar a donzela na cidade pequena, né? Tipo isso, Guilherme. Vai. Todo mundo apoiando o Guilherme, vai. Exatamente. Mas então, esse até é uma das. E daí é engraçado, assim, né? Porque tem uma cultura americana que é totalmente diferente, assim, uma cultura, tipo, a gente vai chegar e vai falar tudo errado. Imagina assim, o Clash. Lá que é diferente, assim. E eu vejo coisas boas de um lado e coisas boas do outro, coisas de um lado e coisas de, um de outro. Então, mas é uma mistura muito interessante a CCP, assim. Por conta dessa mistura de culturas, assim, sabe? Eu acho que todos nós temos essa experiência em algum grau. O Seco mora e trabalha numa cidade que é famosa por ser multicultural, que é Montreal. O time da Eidos e também da BioWare, o Seco, já contou várias vezes aqui sobre essas dinâmicas, né? E mesma coisa que em Vancouver. Também é uma cidade que tem influências do mundo inteiro. Acho que o Canadá tem bem essa característica por precisar de gente, né? E importar gente. E aqui também, ainda mais quando você fala do FIFA, que não é um esporte, né, um futebol, que tem uma grande cultura aqui, apesar de estar mudando. Então a gente traz mais ainda estrangeiros para trabalhar no FIFA, muitos deles europeus, alguns sul-americanos, etc. Então é bem interessante você ver essa diferença e como, às vezes, a maneira como você dá feedback, ela tem que ser diferente, ou ela tem que ser, vamos dizer, um pouquinho adaptada, dependendo de com quem você está falando. Mas eu acho que o mais importante, uma coisa que a gente preza muito aqui, é que não deixe de ser dado esse feedback. Também é uma hora onde a capacidade, né, vamos dizer, o tato de um gerente, de um líder, entra muito em importância aqui, na hora em que isso precisa acontecer. Porque, cara, a quantidade de pressão que você tem numa franquia como o FIFA, entendeu? Ninguém quer ser o cara que vai estragar o jogo de esporte mais mais bem sucedido de todos os tempos, sabe? Então existe uma pressão, assim. Então é muito importante que a gente não deixe de dar esse feedback, sabe? Cara, se é pra falhar, vamos falhar o mais rápido possível e o mais claramente possível, sabe? Com cada pequena feature que a gente faz todo dia. Então eu acho que um dos grandes motivos do sucesso do FIFA é que esse time está configurado dessa forma e já tem essa intimidade, vamos dizer, para poder trabalhar com o feedback dessa forma, entendeu? E, cara, durante um ano ou mais de desenvolvimento de uma versão do jogo, a quantidade de coisas que não dão certo que a gente faz são enormes. Mas é isso que permite que a gente pegue as que derem certo e coloque no jogo. Eu acho isso aí importantíssimo. Até tem uma coisa que eu tenho que falar, assim, tipo, da forma que eu falei da influência islandesa, parece que ela não é boa ou alguma coisa assim, né? Porque traz esse outro lado da coisa. Só que eu acho que o fato também da CCP ser a CP e vir da Islândia traz uma série de vantagens também pra ela, até em relação a uma empresa aqui nos Estados Unidos. Tipo, antes de eu vir pra cá, eu ouvia muita gente falando assim, não, você tem que tomar muito cuidado com o RH das empresas nos Estados Unidos, porque eles só vão te sacanear, eles não são RH que nem no Brasil, que... tá lá para cuidar dos funcionários, eles estão lá só para os interesses da empresa. Foi exatamente o oposto do que de todos os experiências na CCP. Legal. Foi, tipo, eles têm um conjunto de valores, assim, que, tipo, tem várias empresas que defendem, ah, nós somos transparentes, nós somos não sei o que, assim. E a CP é a primeira empresa em que eu realmente vejo esses valores sendo... Eu não vou dizer que eles são 100% aplicados, que eles todas as vezes fazem tudo super certo, porque claro que isso nunca vai acontecer, mas eles realmente fazem um esforço sincero para a empresa ser um lugar legal, que faz uma coisa legal, que tem empregados satisfeitos e felizes de trabalharem lá, sabe? Então isso é uma coisa assim, tem uma coisa que eu posso falar da CCP, assim, é que eu até hoje não trabalhei num ambiente tão legal quanto a CCP. Nossa. Ela me lembra muito o que a Hopon era nos primeiros anos, assim, sabe? Quando era só aquela equipe pequena, todo mundo ia lá super empolgado pra trabalhar, assim. Então é bem assim que eu me sinto aqui. Mesma coisa lá na Paralela, em Niterói. É saudade dessa época. Apesar de eu não ter do que reclamar também da Electronic Arts, pra ser sincero. Eu acho que a EA, pelo fato dos olhos do mundo estarem sempre voltados pra ela, sempre esperando a EA fazer uma cagada, sabe? É sério. Então existe muito essa atenção em você melhorar a empresa por dentro para que depois a imagem para fora melhore como consequência, que é muito difícil de acontecer, né? Mas existe muito essa preocupação. E eu fiquei... eu era uma das pessoas que tinha, por não conhecer a empresa por dentro, um certo preconceito, né? Então quando, na época, em 2008, estava fazendo entrevistas e tal, estava sempre no fundo da mente, assim, né? Ah, mas porra, Electronic Arts, Império do Mal, etc. E eu fiquei muito surpreso positivamente. Né? E, cara, eu não tenho do que reclamar, sinceramente, assim, poderia... Entendeu? Cara, não teria problema de deixar transparente. Ou pelo menos não estaria elogiando, né? Talvez eu não estivesse falando mal por outros motivos, mas não estaria elogiando pra vocês aqui, porque eu não tinha necessidade. Mas, de fato, não tem do que reclamar. Não sei se o Seco pode falar alguma coisa a respeito, sendo da BioWare, o quão igual ou diferente é. Mas a BioWare também é famosa, né, Seco, por ter um ambiente de trabalho muito, muito legal. Então, quando eu recebi entrevista, convite pra entrevista, eu assim, puta, EA, né, todo mundo, tipo, o pessoal que trabalhou fala tão mal. Eu, cara, depois da entrevista, assim, caralho, que pessoal mais legal, cara, tipo, todo mundo legal, cara, todo mundo, tipo, dá pra ver só pelas perguntas e, tipo, pela maneira com que eles te abordam, assim, tipo, todo mundo inteligente, sabe? Falei, pô, me senti especial, assim, sabe? Pô, que legal. Me senti aí, tipo, especial. Porra, não, mas é, cara, tipo... Eles te colocaram na cadeirinha em destaque. Botaram essa fotinha na frente, falaram, você conhece esse cara aqui? Falei, não, eles começaram a me bater e botaram uma meia na minha cabeça, me batiam. Não, mas aí você gamou, né? Pô, não tem como, né, cara? Apanhando, olhando sua foto, cara. Que isso, cara. Então, não, quando... Antes de chegar, assim, é um preconceito muito grande, porque, por exemplo, só lê, só sabe da basicamente que a mídia expõe. Então, quando você tá lá dentro, você vê, tipo, cara, assim, o que vai pra mídia No, ou pior, normalmente pior. Não é nem o pior, o pior é alguma coisa que aconteceu que tipo escala de uma forma assim que nem eles esperam, assim, sabe? Tipo tempestades em copo d'água, assim, sabe? Uhum. Mas é tipo, e aí não tem muito o que fazer às vezes, sabe? Mas acho que no geral é muito satisfeito, cara, todo mundo, assim, toda estrutura, toda tudo que a EA e BioWare fazem é muito impressionante. Profissional. Eu só até me lembro, você falou que a entrevista com eles foi legal. Eu lembrei da pior entrevista que eu fiz quando eu tava entrevistando pra fora. Foi com o pessoal da Crytek. Na Alemanha. Também, foi, né, porra? Aí no telefone, ó, temos uma integral de 14 ao cubo. Foi engraçado porque foi assim, né? Tipo. Eu não acredito que em nenhum momento eu tenha mentido em nada que eu coloquei no meu currículo. Certo. Então eu coloquei, sei lá, nível de experiência, assim, eu coloquei muito experiente em Java, e acho que era Java que eu coloquei lá, que era o meu foco principal na época, né? E conhecimentos avançados em C++. E daí durante as entrevistas eles perguntaram, quanto tempo você trabalhou em C++, ou eu mencionei até, então a minha experiência em C++ é um pouco mais limitada, vou lá. Nossa, o cara entrou num frenesi. Ele começou a me fazer todas as perguntas mais complicadas possíveis em relação a C++, principalmente coisa nova em relação ao como é que chama? A versão 2011, que nunca foi 2011 lá. Uhum. Que, nossa, eu fui suando assim, tentando responder tudo assim. E no final, o cara, se vocês quiserem, a gente pode oferecer uma vaga em gerência de projeto aí, que eu vi que você também tem uma coisa nesse negócio, nessa programação, não. Tá bom, muito obrigado. Não mais, não. Mas, cara, tem uma coisa muito impressionante que eu percebi, assim. Onde você tá, não, às vezes não diz. Te dá uma ideia de quanto você sabe em relação àquelas pessoas, mas não em relação a onde você vai. Então, por exemplo, quando eu tava na Other Ocean, na Ido, eu sempre me sentia, por exemplo, que eu sabia, tipo, relativamente mais que a maioria. Então, então tanto um monte de gente dizia, por que, que você não é ser, não sei o que, não sei o que. Quando eu entrei na BioWare, percebi uma coisa, assim, você tem, tipo, eu, por causa da estrutura de hierarquia, de como ser promovido e tal, cara, tem cara, assim, que é o programador mais antigos, que é um, a gente chama Senior Software Engineer Level 2, assim. Ele trabalhava em automação de aircraft, sabe? Então, quando ele começa a falar contigo, assim, tipo, dá uns bloqueios mental, assim, porque, tipo, ele não tá... Cara, ele tem, tipo, 25 anos de experiência em C++ assembly, assim, sabe? Ele fazia compilador antes, fazia automação. Porque ele tem de experiência, automação. Ele tem de vida. Não no caso do cara, C, mas... Porra, aí, cara, tem horas, assim, que ele, tipo... se você fizer isso, vai acontecer isso, isso. Cara, ele, tipo, ele... Ele olha dentro da matriz, assim, sabe? E aí te fala assim, não, faz todo sentido, sabe? Tipo, você se levaria... Provavelmente ia dar, fazendo um profiling, você ia perceber isso, sabe? Do negócio. Mas ele, só por ler o código, já sabe que isso vai acontecer, sabe? Uhum. E daí, por exemplo, eu sou um SE2. Eu sei que tem vários SE3 em Edmonton. Cara, mas assim... Eu acho que eles são muito melhores que eu, assim, de muito mais, cara. E tem outros SE3 que eu já não acho que são tão bons quanto esse, sabe? Mas esses SE3 são mais de gerência, então eles vão pra carreira mais de administrativa. Então eles, pra ser Technical Director, então eles provavelmente estão crescendo na carreira Technical Director, sabe? E os caras que estão em SE3 estão se quebrando pra conseguir ir pra carreira de Senior Software Engineer. E aí, assim, cara, tipo, os caras às vezes têm os mesmos títulos, mas o nível de conhecimento de um em relação à programação é tipo abissal. É claro que qualquer sistema de classificação vai generalizar. Não, mas assim, é porque às vezes a gente. Não, só tô comentando porque às vezes você olha pro negócio assim, não, eu acho que eu entendo muito bem. Aí de repente você vai lá e a definição do que. Digo, que alguém espera de alguém que entende muito bem, são coisas que se usa talvez uma vez por ano em programação, que é tipo, se ele sabe isso, quer dizer que ele tem sua experiência suficiente, entendeu? Que ele tem isso na ponta veia. Da língua, entendeu? Entendeu? Então, que nem a sua pergunta lá, já lembra? Quando você fez a entrevista lá pro onde é que foi mesmo? Double Pillow Frame? Foi Perpetual. Perpetual, que o cara te fez, tipo, três perguntas e uma delas você usaria provavelmente uma vez na sua vida. Porque é do Virtual, né, dos construtores, né? Então, tipo, pô. É, o Seco tá fazendo menção a uma história que quando eu também tava. Parecido com o que você acabou de contar, Carlos. É, uma das entrevistas que eu fiz na época foi para Perpetual Entertainment, onde o meu colega e ex-sócio Fábio trabalhava. E o entrevistador, ele começou a perguntar também coisas muito obscuras de C++ que eu, um, não sabia, e dois, não via porque que eu precisava saber. que é exatamente esse caso que você está contando da Crytek. Então, talvez para uma vaga muito específica de alguém que realmente precisa ser, entendeu? Sei lá, um resolvedor de problemas do baixo nível da máquina, talvez você precise, entendeu? Saber tudo isso muito a fundo. Agora, meu interesse também era outro, não era, entendeu? Brincar de quem sabe mais segredos de C++, entendeu? Então, até no final, a gente terminada a entrevista e conversando sobre a entrevista, eu entendi que ele falou, dessas perguntas, tem duas que eu não espero que ninguém saiba responder mesmo. Quando o cara sabe, aquilo acende uma luz pra mim aqui que, pô, esse cara é um forte candidato a já entrar como sênior, entendeu? Uhum. Então, muito daquilo que ele tava perguntando não era nem esperado que ninguém soubesse responder. Então, ou respondesse certo de primeira, né? Então, mas, sei lá, eu não sou grande fã desse método, entendeu? De entrevistar, sinceramente. Quando você contou a história da Crytek, eu também torci o nariz um pouco, porque eu acho que você deve deixar de encontrar tanto talento ainda muito útil, talvez mais útil do que o cara que saiba responder essas perguntas, entendeu? Através disso, que eu não sei se é uma coisa legal de fazer, se vale a pena, mas é interessante. Você, que outras empresas você foi entrevistado, Carlos? Na época, entrevistado mesmo, eu fui entrevistado, bom, das que eu viajei para ser entrevistado foi a própria SCP aqui, foi a Advanced Mind and Movement, que fica em Montreal também, que foi fenomenal ir até lá para conhecer Montreal e a empresa. Chamava A2M, mas aí com exatamente, a situação com a pornografia eles deveriam mudar para Behavior. Foi por isso que eu já irritei até falar o nome, né? Era por isso que o Carlos estava interessado. A2M, tô dentro. Literalmente. Posso até ver, mas fazer de vídeo. Até ver. O que é isso, Ishui? Eu já assisto, né? Pô, velho. E também pra Advanced. Não, desculpa. Real-time Roads. Aquela que ficava na Escócia. Mas que foi engraçado, até quando eu entrei na CCP, alguns meses depois eu fiquei sabendo que ela foi por água abaixo. É, são os caras do... aquele jogo Open World, qual é o nome mesmo? APB? Do APB, isso. Isso, Advanced Point, Valerie, né? Exatamente. Ainda bem que você não foi pra lá, hein? Foi uma bala perto essa. Pô, é bizarro, né, cara? Não é todo dia que... E até fiquei sabendo que algumas das pessoas de lá foram contratadas pra CCP... pro escritório da CCP na Inglaterra. Entendi. Quais são os lugares onde tem escritórios da CCP? Então, o central em Reykjavik, que é o maior de todos. Eu agora não lembro se o segundo maior é aqui em Atlanta ou em Xangai. E o terceiro, que é o menor, é em Newcastle, na Inglaterra. Entendi. E tem um bem pequeno aqui, né? Tipo, bom, é um escritório, só não é um escritório de desenvolvimento, que é só comercial e marketing, que fica agora em São Francisco. Certo. Por causa do foco, ser um grande dos focos de claro, dos jogos. Assim, claro, a EA tem a sua matriz em Redwood Shores, que é pertinho de São Francisco. Até tem desenvolvimento lá, por acaso, mas a grande coisa que é feita lá é toda a parte de negócio. Cara, olha, muito legal, acho que esse episódio vai ser de muita valia, cara. Bom, eu sei que foi pra mim. E provavelmente pro Seco. Mas pro pessoal que tá ouvindo, eu espero mesmo que sua disponibilidade, Carlos, de trazer toda a sua experiência, toda a sua história aqui, tenha sido de grande valia pra eles, como foi pra mim. Eu tava realmente já devendo, né, de trazer você aqui. O Carlos é um cara muito próximo da gente, que trabalhou na Roblon, por ter sido sócio, por ter estado lá praticamente o tempo todo em que a Hoplon existiu, né, até o lançamento do Taekwondo em 2008, depois, e acho que a sua história também é muito interessante para todo mundo conhecer, tanto a parte, né, de você se auto instruir em programação, correr atrás de, né, sendo uma pessoa expert em Java, mas não ter medo de sabe, se especializar também em outra linguagem, quer dizer, não é a linguagem que ia te definir, né? Pelo contrário, você, né, correu atrás de qualquer que fosse a linguagem, qualquer que for o que você tivesse que aprender, você demonstrou muito isso, que eu achei muito interessante. A gente conversava muito sobre esse assunto na época e eu fico feliz de saber do seu sucesso, cara. E acho que só desejo que continue. Quero jogar World of Darkness, sou também membro do nicho. Joguei Vampire e Werewolf Tabletop, na verdade são os meus RPGs, junto com Shadowrun, preferidos. Storytelling sempre foi muito a minha praia. E, cara, ó, muito obrigado, viu, Carlos? A gente ficou felizão de receber você aqui. E, cara, pode voltar aí em breve pra gente conversar mais um pouco sobre games. Legal, legal. Fico bem feliz também de participar. Eu já tava querendo há um tempo e foi legal mesmo. Quando surgiu um outro espacinho na sua agenda, isso é mesmo. Por falar nisso, até a história que eu tinha mencionado antes. Vamos fechar com essa então. Vai lá. Engraçado essa. Bom, aquele episódio que era pra ter vindo no final não deu, foi justamente teve uma viagem que eu participei. Na verdade, não foi uma viagem de negócios, foi uma viagem organizada pela CCP. Mais um dos perks, né, das coisas legais de trabalhar. A cada mais ou menos um ano e meio, dois anos, essa até demorou mais por causa dos layoffs e toda a dificuldade que a empresa passou, a CCP organiza uma viagem com todos os empregados de todo mundo para um lugar, assim, fenomenal em algum lugar do mundo. Sim. Então, essa é a primeira que eu fiz na CCP, e a gente foi para o Marrocos. Não, desculpa, Marrocos. Marrocos foi o anterior, que eu não participei. Fomos para a Turquia. Nossa. E a gente teve uma escala na Itália. O pessoal aqui de Atlanta, né, do escritório de Atlanta, pegou um voo com todo mundo junto, num voo só. Então, você imagina como é que é, né? É uma festa, assim, porque a gente foi para um resort lá e é todo mundo junto. Entendi. Mas isso eu conto outra hora. Mas o fato que eu queria contar é que você falou do mau humor da imigração aqui nos Estados Unidos, o que é verdade mesmo. Toda vez que chega na imigração aqui, não adianta você estar sorrindo, não tá? 90% dos casos vai pegar um cara chato e mal-humorado ali que, sei lá, se ele tiver alguma chance, ele se trata um pouco mal. Agora, na nossa escala na Itália, eu saí da imigração rindo, porque basicamente tava eu e minha esposa, a gente colocou o passaporte, o cara tava cantando. Cara, você imagina um cara da imigração cantando. Ele pegou, olhou o passaporte, jogou de volta e falou: bem-vindo à Itália. Daí deu uma pizza pra você. Meu passaporte ele não abriu. Ele olhou a capa dele e jogou de volta. Da minha esposa, deu uma folhada assim. Nossa. Cara, aqui é sempre um parto, são horas esperando, e aquela pessoa mal-humorada, nossa. Você, Carlos, estudou na França, correto? Sim, eu fiz um ano de estudos na França. Então, eu tive a oportunidade de visitar Lyon e Paris. E que legal. Eu fui. Eu tava na Hoplon, inclusive. E eu. Por mais que as pessoas achem que franceses são xenófobos, etc. Cara, eu nunca fui tão bem tratado. Do aeroporto, da imigração, até, sabe, o hotel e tudo, na hora de ir embora. Foi assim, excelente. Não sei se eles têm alguma coisa pró-brasileiros ou o que que era. Eu sei que eu tentava falar um bonjour, bonsoir, e depois explicava que não falava francês e tava tudo certo. Né? Eles acho que você não veio pra Montreal, não, Jair. É, né? Montreal assumiu tipo, todas as dores de todos os franceses do mundo já. E tudo condensado num lugar só, cara. Mas francês também é muito chato. Não se engane. Não. You have no idea. Sério. Tá vendo? Eu fiquei só ali na parte de turista e tal, então não conheci, mas... Seu noob. Aproveitar, porra. Essa história pra acabar, eu tenho uma história mais legal pra acabar, então. Tava na Future Shop olhando todo o painel de lançamento de jogos e tal. Daí tinha um monte de gente com um monte de PS4 na mão, uma caralhada de jogo, controle, Java 4. De repente chega um cara assim, tipo, interrompe todo mundo, como um escarcel. Aí ele vai lá e fala: eu quero Pokémon Y com DS, Nintendo 2DS vermelho com uma capa azul. Aí ele comprou e saiu com os olhos assim, shiny. Mais feliz do que todos os que estavam comprando PlayStation 4. Não, isso não dá pra dizer, né? Mas ele tava bem feliz. Eu achei muito legal, cara. Tipo, ele comprou tipo a coisa mais sinistra do universo, que é um 2DS. 2DS. Não é nem um 3DS, né? Um 2DS. Foi rebaixado, né? Foi rebaixado. E um vermelho tinha que ser a capa azul. Eu achei o máximo, assim. Eu devia ter um. Devia ter uma razão. Cara. Provavelmente chegou em casa contando. Tinha um monte de gente na loja, não sei o que eles estavam fazendo lá. Tava segurando um monte de saco azul. É, segurando mão, os sacos. Um monte de caixa as azul. Caixas azuis lá. Né? Pois é. Eu nem prestei atenção, né? Estava tão concentrado no Pokémon Y, né? Que... Eu nem bom, falei isso, mas continuo jogando meu Pokémon X. Pokémon X. É. X. É. Então, beleza, gente. Ó, esse foi mais um episódio do podcast. Obrigado de novo, Carlos, Fernando. E a gente volta daqui 2 semanas com mais um podcast. Quem sabe aí já com o retorno do Rafa. Não sei. Vamos deixar a surpresa no ar. Mas mandem seus comentários, suas perguntas. Né? E, cara, de novo, foi um prazer imenso conhecer um pouquinho mais da história do Carlos. Algumas coisas a gente já sabia, outras nem tanto. Sucesso, cara. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez, viu? Valeu, muito obrigado por ter me convidado também. Falou, obrigado, Seco, um abraço. Valeu, tchau. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time that I return.